mina quer nos mala, bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Yo, yo, yo, yo. Cabrito aqui na quebra, os mala, bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Chimosca aqui na quebra, os mala, bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Moleque de resposta, não dá mole pra cagueta. Otário aqui na área, só na mira da escopeta. Não vem mais ficar com nós, não queira me tirar. Cabrito aqui na quebra, a gente bota pra voar. Malandro de verdade, não dá grave, cê sabe. Pilantra morre cedo, demorou, já vai estar. Pé de pano, bicho. Safado na quebrada, descuidou. Pensou que era pra sempre essa vidinha de terror. Que a Tatal vem lá de cima, tá sobrando. Tá demais, xaropando, dando mole. Não sabe o que faz, tá que nem barata tonta. Igual sai do tiroteio. Bota pra voar, e aí cabrito sai do meio. Cabrito aqui na quebra, os mala, bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Chimosca aqui na quebra, os mala, bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Cabrito aqui na quebra, os mala, bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Chimosca aqui na quebra, os mala, bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Barraco humilde nas favelas, isso é o que mais tem. Gente boa e ruim, bright e chui também. Cabritagem, cro-cro, só na covardia. Maldade na mente, cheio de fazer casinha. Nunca se ligou naquele som que bate forte. Só quer aparecer na frente do holofote. Vida longa pros moleque que é da hora. De boa, 100% independente e sem potroca. Custe meia hora, mas sabe seu lugar. Boca suja passa mal, cabritou tem que voar. Malandragem da quebrada na função, sem esparro. Vacilou, deu mole, agora vai pro saco. Cabrito aqui na quebra, os mala, bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Se mosca aqui na quebra, os mala, bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Cabrito aqui na quebra, os mala, bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Se mosca aqui na quebra, os mala, bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Pode ser no DF, Goiânia ou BH. Cabrito na quebrada, os mala, bota pra voar. Seu nada consta, tá cheio de pilantragem. Na periferia não tem boi pra maquiagem. Todo mundo sabe qual é dos proceder. Todo mal que você faz vai voltar pra você. Não seja cabrito, sem essa de dar tombo. Mexer com os louco errado, bagulho fica hediondo. Homem é homem, cabrito é o que é. Malandro de verdade tá na paz e vai na fé. Com nós é só quem é, na sequência é nós que tá. Cabrito na quebrada, os mala bota pra voar. Cabrito aqui na quebra, os mala bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Chimosca aqui na quebra, os mala bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Cabrito aqui na quebra, os mala bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Se mosca aqui na quebra, os mala, bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar. Cabrito aqui na quebra, os mala, bota pra voar. Bota pra voar, bota pra voar.